peguei perguntando: o que pode Deus fazer? Mudar todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que lhe apraz, sem dar explicação, conhecer seus sentimentos, avaliar sua reação. E se ele não quiser fazer o vento cessar? E se ele não quiser o mar acalmar? E no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. E agora, aleluia. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só? E no meio da adversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, use a sua fé. Questiona ou adora? Adora. Questiona ou adora? Questiona ou adora? Sua fé, questiona ou adora. E se ele não quiser fazer o vento cessar? E se ele não quiser o mar acalmar? E no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. Aleluia. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só? E no meio da adversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se ele nada fizer, use a sua fé. Questiona ou adora? Adora. Questiona. Use a sua fé, questiona ou adora. Ei, meu irmão, vivemos em tempos difíceis, que muitas das vezes preferimos questionar do que adorar. Mas o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram não porque Ele faz, mas adoram porque sim, Ele é Deus. Que adoram mesmo em meio à dor ou na dificuldade. Então, se você é esse adorador, então adore. Eu prefiro adorar. Prefiro, eu prefiro adorar. Prefiro, se ele nada fizer, Eu prefiro adorar.